Essa música fala sobre oportunidade. Às vezes, ela é uma só e não volta. Portanto, aproveite a oportunidade que você tem hoje de viver, de amar e ser feliz. Essa música fala exatamente disso. Bem que você poderia estar feliz agora. Bem que você merecia uma outra história. Não seria tão sozinha, nem chorava todo dia por causa de amor. Sabe, a gente poderia estar comemorando. Exatamente hoje completaria um ano. Hoje ganharia flores se aceitasse aquele encontro que você negou. Deixa rolar. Eu entendo que você não saiba que eu sou seu pai. Um estranho fazendo promessas pra te conquistar. Só mais um com as frases que você cansou de escutar. Mas só quero uma chance pra te fazer acreditar que eu vou mudar a sua vida. Sabe, a gente poderia estar comemorando. Que exatamente hoje completaria um ano. Hoje ganharia flores se aceitasse aquele encontro que você negou. Deixa rolar. Eu entendo que você não saiba que eu sou seu pai. Um estranho fazendo promessas te conquista. Só mais um com as frases que você cansou de escutar. Mas só quero uma chance pra te fazer acreditar que eu vou mudar a sua vida. Deixa rolar, deixa rolar. Eu entendo que você não saiba que eu sou seu pai. Um estranho fazendo promessas pra te conquistar. Só mais um com as frases que você cansou de escutar. Mas só quero uma chance pra te fazer acreditar que eu vou mudar a sua vida.